Voz do Futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2011, ano 1, edição 12. Na Voz do Futebol, Esporte 24 horas pela internet, vamos aos destaques desta semana. Seja no futebol ou na música, uma pergunta me deixa inquieto. O YouTube matou o que pensávamos de um passado que não conhecíamos a toda? Campeonatos inglês e português começam neste fim de semana e a Copa do Mundo Sub-20 chega às quartas de final, com destaque para Brasil e Espanha. Na sessão Papo de Mídia, luto por Walter Abraão. Série B talvez retornada à Rede TV. Fim dos jogos no sábado à noite e a volta de Neto para a Rádio Bandeirantes. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além dos nossos representantes na Copa Sul-Americana e na Recopa. Bem-vindas, bem-vindos para as damas e os cavalheiros, no ar mais uma edição do programa Papo de Bola, na Voz do Futebol. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. Esse texto que vou citar para vossas senhorias saiu na Folha de São Paulo e é assinado pelo jornalista Álvaro Pereira Júnior. E, de certa forma, eu acho que tem um bom paralelo com o próprio futebol, com os próprios esportes, no sentido de que, segundo o pensamento do Álvaro, o YouTube matou o passado, ou seja, coisas que a gente imaginava, das quais a gente ouvia falar sobre determinados acontecimentos, personagens, enfim, que a gente sabia por relatos, por ler e saber muito sobre isso, mas do qual não se tinha tantos registros em vídeo, hoje em dia a gente acaba vendo porque é muito difícil não ter determinadas coisas no YouTube. Um monte de coisa antiga tá lá, coisas que agora estão ao nosso alcance, 30, 40 anos depois. Vai aí o texto "O YouTube matou o passado", do jornalista Álvaro Pereira Júnior. Jovens de 14, 15 anos têm Renato Russo como ídolo. O líder da Legião Urbana morreu em 1996, mas os fãs de hoje talvez nem saibam ou nem se importem. Porque Russo está vivo na internet, mais precisamente nos quase 28 mil vídeos que são obtidos ao se digitar Renato Russo ou Legião Urbana no campo de buscas do YouTube. Estão lá as coreografias espasmódicas, como as de Ian Curtis, do Joy Division, o visual florido igual ao do Morrissey, dos Smiths, o mico no especial de Natal do Chacrinha, com a banda toda de chapéuzinho de Papai Noel, as letras sem fim, simplórias, mas sinceras. Renato Russo, vivo em voz e rosto. E essa perenidade online não é exclusividade dele, é geral. O YouTube matou o passado, além de exterminar mistérios e mitos. Os Beatles fizeram um show em cima de um prédio em 1969. Loucura! Soava como lenda para a meninada do meu tempo. Esse tipo de sentimento acabou. As lendas juvenis se tornaram realidade palpável. Basta procurar na web por Beatles Rooftop Concert. Show na íntegra, em alta definição. Os Sex Pistols falando palavrões na TV inglesa em 1976, num dos momentos mais marcantes da história do rock? A cena está na web. David Byrne em 1983, tenso, mordendo os lábios, incapaz de se comunicar com o apresentador David Letterman? Está online também. No século passado, um amigo dizia: "Das minhas 10 bandas favoritas, 9 eu nunca escutei." Explicando, só conhecíamos vemos aqueles grupos no papel, em revistas e em jornais importados. Fotos espetaculares, nomes impossivelmente sonoros. Alien Sex Fiend, Sex Gang Children, June Brides, Inca Babies. Que som faziam? Não tínhamos ideia, exceto uma vaga noção de que deveria ser dark, o que atualmente é chamado de gótico. Hoje essa paixão misteriosa seria impensável. Haveria dezenas de clipes na rede. E os exemplos não ficam só na música. Na ciência, poucos encontros foram mais importantes do que a conferência Solvay de 1927. Meses antes, rejeitando a física probabilística, Albert Einstein sentenciara: Deus não joga dados. Junto a ele, no Congresso, debatiam intensamente Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Max Born e outros físicos estelares. Um encontro monumental, difícil acreditar que tivesse mesmo acontecido. Mas veja e creia, no YouTube é Solvay Physics Conference 1927. O vídeo foi visto quase 115 mil vezes. Antes disso, deve ter mofado por anos, esquecido em algum arquivo de universidade. Era passado, virou presente. Na política acontece algo semelhante. Em 1960, Richard Nixon foi massacrado por John Kennedy em um debate presidencial. O velho escroque republicano, inseguro, suarento e mal vestido, viu desaparecerem suas últimas chances de vitória diante do democrata bonitão e bem ensaiado. Cresci lendo sobre esse debate, que Paulo Francis citava com frequência aqui mesmo na Folha. Passei anos imaginando como teria sido. Hoje não seria necessário. O programa está na íntegra no YouTube. Kennedy-Nixon Debate. São evidentes os pontos positivos de tanta informação disponível. O rigor da comprovação factual, a fartura de fontes primárias, a falta de necessidade de intermediários ou epígonos. Os originais estão todos à mão, mas talvez haja um lado perverso desse contínuo. Onde não há passado, não há ruptura. Se tudo está vivo, nada pode ser superado. Um exemplo cristalino vem de novo da música. Na segunda metade dos anos 70, o punk inglês queria, e conseguiu, enterrar os dinossauros do rock grandioso e autoindulgente. Foi uma revolução, uma quebra de paradigma, a instalação de uma nova ordem, infelizmente apenas musical. Hoje, no entanto, é difícil pensar em um fenômeno do tipo. Nada vai embora de verdade. O leitor de estômago mais forte pode procurar no YouTube por Emerson, Lake, Palmer, Gnome e rapidamente verá o trio progressivo assassinar a suíte para piano quadros de uma exposição do compositor clássico Modest Mussorgsky. No YouTube, Emerson, Lake e Palmer estão tão vivos quanto os Sex Pistols. O que talvez explique a situação da música atual, onde tudo é válido, manso, todos se amam e não se enxerga conflito geracional. Esse é o artigo O YouTube Matou o Passado, do jornalista Álvaro Pereira Júnior, na Folha de São Paulo. E aí eu faço o comparativo com o futebol no seguinte aspecto. A vida inteira a gente ouve falar: ah, os jogos de antigamente eram muito melhores, os times eram melhores, os jogadores tinham mais técnica, mais habilidade, mais raça, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. No entanto, se você for procurar, não só há vídeos de todas as épocas para você testemunhar isso pelos próprios olhos, como, procurando com um pouquinho de boa vontade, como diria Paiva Neto, que eu não resisti ao trocadilho infame, dá para encontrar muitas partidas antigas na íntegra. Para não voltar tanto no tempo assim, sujeito que, sei lá, tiver vendo futebol há 10 ou 12 anos, vai encontrar partidas completas do começo dos anos 1990, finalzinho dos anos 1980, de repente encontra algum jogo inteiro até dos anos 1970, e isso pode ajudar a desmistificar algumas lendas, seja pro bem ou seja pro mal. Então é nesse sentido que eu aplico esse artigo que o Álvaro fez, e foi muito bem sacada a ideia, foi muito bem pensado o raciocínio, e aí eu deixo para que os amigos do Brasil concordem ou discordem em relação a isso. Se realmente, seja na música, seja na política, seja no próprio futebol, ou seja na televisão, no telejornalismo, daqui a pouco queremos comparar o telejornalismo atual com o feito há 20 ou 30 anos, se em tudo o YouTube realmente matou o passado, a ponto da gente imaginar que na época em que não éramos vivos, a coisa era uma, quando na verdade era outra, que a gente até conhecia bem e conhece bem e não fazia ideia de que era tão familiar, porque aumentado era de uma outra maneira ao longo dos tempos, até por questão de ponto de vista diferente e tudo mais, e porque como não haviam tantos registros, aquele ponto de vista era o que ficava. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, eu espero que sim. Interlúdio musical muito agitado com Huey Lewis and the News Heart and Soul. Eles foram reis nos anos 80. Futebol. Papo de Bola, na voz do futebol. do Papo de Bola, informações do futebol internacional. A quarta-feira teve amistosos da data FIFA. Itália 2, Espanha 1. Thiago Alcântara jogou pela primeira vez pela Fúria, portanto, só poderá jogar nela até o fim da vida. Nunca poderá defender o Brasil, porque é só uma seleção que você defende e nunca mais poderá defender outra. França 1, Chile 1. Portugal 5, Luxemburgo 0. Explica essa, Vanderlei. Japão 3, Coreia do Sul 0. Estados Unidos 1, México 1. América do México 0, Paraguai 0. Destaque para o Salvador Cabanhas, que mesmo com bala alojada na cabeça e tudo, jogou 20 minutos, jogou uma metade de tempo de cada lado. E Alemanha 3, Brasil 2. Mas olha, 3-2 é um placar enganoso, porque o mais justo seria 2 gols de vantagem, pelo menos, para a Alemanha. E o Brasil não jogou uma titica nesse jogo. Foi constrangedora a participação brasileira nessa partida. Quando eu vejo essa atuaçãozinha michuruca que o Brasil teve quarta-feira e o que a gente aprontou na Copa América, eu lembro de um comentário que eu fiz nesse mesmo programa, aqui na Voz do Futebol, ainda nas primeiras edições, quando tava antes da Copa América, e teve os amistosos lá, teve aquele 0-0 bem preocupante com a Holanda, e eu disse, se jogar com esse futebolzinho michuruca, ou algo assim, que agora não tô lembrando direito o que eu disse, mas eu fiz essa observação, se jogar esse futebolzinho michuruca, pica cair fora da primeira fase, ou nem chegar nas quartas de final lá da Copa América. Eu falei isso, eu não fiquei tão distante da realidade, não foi? E agora a gente tá vendo que a bronca tá séria. Aliás, tanto o Ricardo Teixeira percebeu que a bronca tá séria, mesmo com aquele discursinho depois do jogo, que eles abandonaram os amistosos que fariam contra, que a seleção faria contra a Espanha e Itália, e agora vão fazer jogos contra o Egito, que tá mal das pernas lá nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e periga nem participar da competição em si. Costa Rica, que vamos e convenhamos, é freguesa brasileira desde 1900 e Guaraná de Rolha. E Gabão! Ah, respeitem a minha inteligência, se é que eu tenho alguma. Gabão! Ah, eu monto um time com os 11 ouvintes mais carniceiros, futebolisticamente falando, deste programa? Eu de treinador? Eu que não sei lufas de futebol? Vou lá e ganho de 4-0 do Gabão no primeiro tempo! Aí a CBF troca Espanha e Itália por Egito, Costa Rica e Gabão porque ficou com medo dessa derrota, não, nem tanto da derrota, mas do futebol preocupante que o Brasil apresentou contra a Alemanha, a pouca vergonha que foi na Copa América, a preocupação que já tinha tido nos amistosos antes da Copa América, e aí inventam de trocar as duas últimas campeãs mundiais por 3 países, futebolisticamente falando, michurucas. Ah, eu tomo isso como um deboche, eu me enfureço com isso, pô. E até peço perdão por levantar o tom da voz, mas não levem a mal, é só uma irritação que às vezes é preciso externar até para que eu não tenha úlcera. Dito isso, vamos em frente. Copa do Mundo Sub-20, ainda pela primeira fase, teve sexta-feira passada. Pelo Grupo A, França 2, Mali 0 e Colômbia 1, Coreia do Sul 0. Pelo Grupo B, Portugal 1, Nova Zelândia 0 e Uruguai 0, Camarões 1. No sábado, pelo Grupo C, Equador 3, Costa Rica 0 e Espanha 5, Austrália 1. No Grupo D, Nigéria 2, Arábia Saudita 0 e Guatemala 1, Croácia 0. Terça-feira começaram as oitavas de final, com México 1, Camarões 1 e nos pênaltis México 3-0. Portugal 1, Guatemala 0, Colômbia 3, Costa Rica 2 e Argentina 2, Egito 1. Na quarta-feira, as oitavas de final prosseguiram com Nigéria 1, Inglaterra 0, Espanha 0, Coreia do Sul 0 e 7-6 Espanha nos pênaltis. Brasil 3, Arábia Saudita 0, Brasil demorou a deslanchar, mas com aquele gol do Henrique antes do primeiro minuto do segundo tempo, foi tão bem-vindo, tão providencial. A partir dali o Brasil jantou a Arábia. E França 1, Equador 0. Neste sábado, as quartas de final tem Portugal e Argentina e México e Colômbia. No domingo, Brasil, ziu, ziu, e Espanha e Nigéria e França. A A Copa Sul-Americana na fase preliminar teve na terça-feira Universidade Chile 1, Fênix 0. E nesta quinta-feira, o Universidade Chile Fênix foi jogo de ida. E nesta quinta-feira, jogo de volta, The Strongest 2, Olimpia 1. Strongest no jogo específico, Weakest no duelo, porque foi 2-0 para o Olimpia na ida. Portanto, o Olimpia está classificado. Duelos brasileiros eu falarei no último bloco. O campeonato argentino começou na sexta-feira passada com Banfield 0, Atlético Rafaela 2, Unión 1, Argentinos Juniors 1. No sábado, Godoy Cruz 1, Vélez Sárcio 1, Arsenal de Sarandí 1, Colón 2, All Boys 1, Belgrano 1. No domingo, Tigre 1, Racing Club 1, Newell's Old Boys 0, Estudiantes 0, San Lorenzo 0, Lanús 1 e Olimpo 0, Boca Juniors 0. Independiente e San Martín de San Juan foi adiado porque o Independiente estava voltando do Japão, onde foi vice-campeão da Copa Suruga, para ter mais tempo de preparação para enfrentar o Internacional na Recopa. A segunda rodada não será neste fim de semana, e sim no começo da semana que está chegando. Segunda-feira tem Atlético Rafaela e Arsenal de Sarandí, Estudiantes versus San Lorenzo, Vélez Sarsfield versus Banfield e Boca Juniors versus Unión. Terça-feira, San Martín versus Tigre, Lanús versus Independiente e Argentinos Juniors versus Newell's Old Boys. Quarta-feira, Colón versus All Boys, Belgrano versus Olimpo e Racing Club versus Godoy Cruz. Bundesliga, campeonato alemão, começou sexta-feira passada com Borussia Dortmund 3, Hamburgo 1. No sábado, prosseguiu com Colônia 0, Wolfsburg 3. Augsburg 2, Freiburg 2, Stuttgart 3, Schalke 04 0, Hannover 2, Hoffenheim 1, Werder Bremen 2, Kaiserslautern 0, Hertha Berlin 0, Nuremberg 1. No domingo teve Mainz 2, Bayer Leverkusen 0, Bayern de Munique 0, Borussia Mönchengladbach 1. A segunda rodada começa neste sábado com Hoffenheim, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayern de Munique, Schalke 04 e Colônia, Freiburg e Mainz, Nuremberg e Hannover, Hamburgo e Hertha Berlin e Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. No domingo tem Kaiserslautern e Augsburg e Bayer Leverkusen e Werder Bremen. O campeonato francês teve a primeira rodada iniciada sábado passado com Caen 1, Valenciennes 0. Olympique de Marselha 2, Sochaux 2, Montpellier 3, Auxerre 1, Nancy 1, Lille 1, Brest 2, Evian 2, Paris Saint-Germain 0, Lorient 1, Ajaccio 0, Toulouse 2, Nice 1, Lyon 3. Domingo, Dijon 1, Rennes 5 e Bordeaux 1, Saint-Étienne 2. Neste sábado, a segunda rodada tem Rennes e Paris Saint-Germain, Sochaux e Caen, Saint-Étienne e Nancy, Toulouse e Dijon, Lorient e Bordeaux, Lyon e Ajaccio e Valenciennes e Brest. Domingo tem Evian e Nice, Auxerre e Olympique e Lille e Montpellier. Sábado passado teve a Supercopa da Itália. Foi no Ninho de Pássaro em Pequim. E o Milan ganhou de virada da Internazionale por 2-1. Domingo passado, grande jogo na Supercopa da Inglaterra, Community Shield, Manchester City 2, Manchester United 3. O City fez 2-0 no primeiro tempo, mas o United, liderado por um inspiradíssimo Nani, que fez o gol da vitória a 48 minutos do segundo tempo, fez 3 gols e ficou com o caneco. Neste sábado começa o campeonato inglês, a English Premier League, que tem Blackburn e Wolverhampton, Fulham e Aston Villa, Liverpool e Sunderland, Queen's Park Rangers e Bolton, Wigan e Norwich, Newcastle e Arsenal. Domingo tem Stoke City, Chelsea e West Bromwich Albion e Manchester United. Rodada tem na segunda-feira Manchester City, Swansea City, Tottenham e Everton. Foi adiado, pois os distúrbios violentos que têm tumultuado Londres ao longo desta semana e adiaram outras partidas, inclusive da Copa da Liga Inglesa, no meio da semana, e até preocupam em relação aos Jogos Olímpicos de 2012. Todos estes incidentes fizeram com que esta partida dos Hotspurs em Londres fosse adiada. Campeonato Português iniciado nesta sexta-feira com Gil Vicente e Benfica. A primeira rodada também tem, neste sábado, Rio Ave, Braga e Sporting e Olhanense. Domingo tem Marítimo e Beira-Mar, um jogo para ser curtido na praia. Feirense Nacional na Madeira, Vitória de Setúbal e Passos Ferreira e Vitória de Guimarães e o campeão Porto. Segunda-feira tem União de Leiria e Acadêmica. Começa neste domingo a Supercopa da Espanha. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Barcelona. A volta é na quarta-feira em Camp Nou. Interlúdio musical com Wilson Simonal, Vesti Azul. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o bruto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fui charmito e acrescentei, só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Sorte então mudou. Então eu fiz charminho e acrescentei, só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Todo mundo agora comigo, é! Vesti azul. Esporte Total no seu rádio. Voz do Futebol. Papo de Bola na Voz do Futebol. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes desta semana, período de 12 a 18 de agosto. Hoje, sexta, dia 12, completa 30 anos, Cissé, francês atacante da Lazio. E 28 anos, Kleber, gladiador, atacante do Palmeiras. Russell Crowe, da Turia Sul. Sábado, dia 13, 41 anos para Alan Shearer, ex-atacante do Newcastle e maior artilheiro da English Premier League em todos os tempos, 260 gols. 36 anos em dose dupla, Gilmar Fubá, ex-volante do Corinthians, e Kleber Pereira, ex-atacante do Atlético Paranaense, do Santos e do Internacional. 31 anos para Leandro, atacante do Vasco, emprestado pelo Grêmio e ex-Corinthians, Fluminense e São Paulo. E 19 anos para Lucas, do São Paulo. Domingo, dia 14, 45 anos em dose dupla. Fred Rincón, grande volante do Corinthians. Belo começo de meio de campo com ele e o Vampeta. Rincón hoje é treinador do Flamengo de Guarulhos. 45 anos também para o Ronaldo Luiz, ex-zagueiro do São Paulo. 41 anos para Carlos Germano, preparador de goleiros do Vasco, marcou história defendendo a meta Cruz Maltina. 38 anos para Okocha, ex-meia nigeriano. 32 anos para Scalona, lateral esquerdo do San Luis de Quijota do Chile. É aquele ex-grêmio, se aprontou na Batalha dos Aflitos. E 27 anos para Chiellini, zagueiro da Juventus e da seleção italiana. Segunda-feira, dia 15, 42 anos para Roa, ex-goleiro da seleção argentina. 30 anos para Fael, do Bahia. 28 anos para Jean Carlos, lateral direito também do Bahia. E 24 anos para Ricardo Bueno, atacante do Atlético Mineiro. Terça-feira, dia 16, 37 anos para Ivan Hurtado, zagueiro equatoriano, famoso ele. 36 anos para Caio Ribeiro, o comentarista da Rede Globo. 31 anos para Bolívar, zagueiro do Internacional. E 30 anos para Roque Santa Cruz, atacante do Blackburn. Na quarta-feira, 47 anos para Jorginho, técnico do Figueirense, lateral campeão do mundo em 94. 34 anos em dose dupla para Thierry Henry, do New York Red Bulls, marcou época na seleção francesa. E também para Galas, defensor do Tottenham Hotspurs. E 33 anos para ele, cujo aniversário será muito festejado por Nathalie Lamour, Roger Flores, do Cruzeiro. Na quinta-feira, dia 18, 78 anos para Just Fontaine, o francês maior artilheiro de uma só Copa do Mundo, 13 gols em 1958. 42 anos para Gralac, ex-zagueiro do Paraná, é aquele que também jogou no Corinthians. 38 anos para Sandro Sottili, famoso atacante do futebol do interior do Rio Grande do Sul. 31 anos para Cambiasso, volante da Internacional. E 30 anos para Leandro Eusébio, zagueiro do Fluminense. E se você faz aniversário no período entre 12 e 18 de agosto, sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol. Felicidades, harmonia, sucesso, alegrias, realizações, conquistas profissionais, realizações pessoais e tudo do bom, do melhor e do mais maravilhosamente excepcional hoje, amanhã e sempre. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. A imprensa esportiva do Brasil ficou mais pobre nesta semana. O futebol ficou mais triste. Uma figura que marcou para sempre sua geração deixou o plano físico na última segunda-feira. Aos 80 anos, vítima de câncer no pulmão, nos deixou Walter Abraão. De carreira iniciada nas rádios dos Diários Associados, fez seu nome na telinha em um período em que ela começava a ganhar de vez o Brasil. Tempos de gênios, como Pelé, isto é, Pelé não, ele, como sempre eu mencionava. Tempos em que expressões como Oxo, que há tantos anos eu menciono no Papo de Bola, o site para jogos 0x0, e baseado no qual eu solto variantes próprias como Oxar e Oxou, entraram para o vocabulário esportivo. Tempos de inovações como o Bilance, por ele criado na primeira metade dos anos 1960, que depois seria o famoso e popular Repeteco. Vereador de São Paulo por dois mandatos no fim dos anos 80 e início dos 90, além de presidente do Tribunal de Contas do município, Walter Abraão narrou todas as Copas do Mundo de 1962 até 1986, com exceção da Espanha, em 1982. Transmitiu os títulos do Brasil em 62 e 70, nessa edição da Copa de 70, formando um pool de TVs com a sua Tupi e mais Globo, Bandeirantes e Record. Todas as Copas do Mundo que Walter Abraão narrou foram pela Tupi, exceção a última, de 86, que ele cobriu pelo pool SBT Record. E o Walter Abraão é um profissional que vai deixar muita saudade na crônica esportiva do Brasil, porque ele marcou toda uma geração, os áureos tempos do futebol. futebol romântico. Lance publicou que a Rede TV deve retirar a ação em que pede indenização do Clube dos 13 pelo descumprimento daquela licitação que a Rede TV venceu para transmitir o Campeonato Brasileiro, assinou um contrato e tudo mais, mas nada aconteceu, né? Porque a Globo negociou individualmente com os clubes, então vai manter tudo do jeito como sempre foi. A Rede TV foi buscar seus direitos, entrou com a ação, mas parece que agora vai retirar esta ação e deve ganhar em contrapartida, em sendo retirada esta ação, a Série B do Campeonato Brasileiro de volta. Eu só pergunto uma coisa, como é que fica a Bandeirantes nessa história? Porque a Bandeirantes tá passando a Série B desde que começou essa confusão da Rede TV, porque a Globo tirou a Série B da Rede TV e deu pra Bandeirantes. Vão ficar duas exibidoras nacionais ou vai voltar só a Rede TV e a Bandeirantes vai ficar sem nada nas tardes de sábado? E a Rede TV, que em cima do laço, demorou, mas acertou a permanência do campeonato inglês. Nos mesmos moldes da temporada passada, um jogo por rodada, que é o que a ESPN libera, mas melhor isso do que nada. Então, neste sábado, a função começa com Newcastle e Arsenal a 1:30 da tarde. E no outro sábado, no mesmo horário, tem Chelsea e West Bromwich Albion. Assim como foi na Copa do Rei, o esporte interativo reprisará na Supercopa da Espanha a experiência de mostrar uma transmissão sua de futebol em salas de cinema. Será nas duas partidas entre Barcelona e Real Madrid, a primeira às 5 da tarde deste domingo e a segunda às 6 da tarde da quarta-feira da semana que vem. A rede Cinemark exibirá as transmissões do EI em cinemas de 6 cidades, com ingresso a R$ 40,00 e a meia entrada a R$ 20,00. Os cinemas são estes: em São Paulo, Shopping Metrô Santa Cruz, Shopping Eldorado e o Shopping Tamboré, de Barueri. No Rio de Janeiro, Shopping Downtown e Botafogo Praia Shopping. Em Belo Horizonte, no Shopping Pátio Savassi. Em Brasília, no Pier 21. Aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul. E em Santos, Praia Mar Shopping. Todos foram surpreendidos na última terça-feira com a divulgação pela CBF de remanejamentos em horários de várias partidas das duas últimas rodadas do primeiro turno das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E não são mudanças pequenas, e sim substanciais. Nos meios de semana, nada mais de partidas às 7:30 e às 9:50 da noite, sim às 8:30. A exceção é a TV aberta com 9:50 às quartas-feiras. E nos fins de semana, nada mais de 6:30 e 9 horas. E sim, 6 da tarde, englobando as pelejas destas duas faixas. Esta faixa das 9 horas da noite, segundo um registro recente da Folha de São Paulo, é a de pior média de público da Série A do Campeonato Brasileiro, com pouco mais de 8 mil torcedores por jogo, contra 10 mil das noites de quinta-feira, 10,5 mil dos sábados às 6:30 da tarde, 16,7 mil das 9:50 da noite de quarta-feira e 17.300 às 4 da tarde de domingo. E é natural que as duas últimas faixas sejam as com maior público, porque elas concentram a maioria das partidas relevantes. E nem mesmo clubes grandes atuando nas noites de sábado fez com que o público desta faixa horária fosse decente. Então, desta forma, confirmando, nas duas próximas rodadas, essa desse fim de semana, 13 e 14, e a do próximo meio de semana, 17 e 18, tudo normal, com sábado à noite, 6:30 da tarde no domingo, 7:30 no meio de semana, enfim. Mas nas duas últimas, sábado e domingo, 20 e 21, e sábado e domingo, 27 e 28, só 4 da tarde e 6 da tarde. A saber se no segundo turno permanecerá assim, até porque a tabela dele ainda não teve datas e horários desmembrados após bênção da TV. E as mudanças são boas para as emissoras de rádio AM e FM, principalmente nos meios de semana, porque todas as partidas serão transmitidas na íntegra, direto no ratinho, sem que a primeira meia hora seja exclusiva pela internet, ou quase todo o primeiro tempo, considerando-se quintas-feiras com jogos às 7:30 da noite e horário político de 10 minutos, que aí fica um completo absurdo. Neto trocou de emissora de rádio em São Paulo. Ele deixou a Transamérica, onde estava há muitos anos, e acertou seu retorno para a Bandeirantes. Ou seja, agora ele é da TV Band e da Rádio Bandeirantes, na qual fará sua estreia nesta segunda-feira. participando do Jornal Primeira Hora e do Manhã Bandeirantes, onde vai reprisar agora também em AM/FM a dobradinha da televisão com o José Luiz da Atena. O Neto vai ter um programa dele aos sábados, vai apresentar um programa na rádio aos sábados, participará também do Concentração do Domingo Esportivo Bandeirantes e fará sua primeira jornada esportiva neste retorno à RB no sábado que vem, às 18h, em Corinthians e Figueirense. O Sérgio Patrick, apresentador e coordenador esportivo da Bandeirantes, disse ao blog do jornalista Luiz Augusto Simon que a ideia com a vinda do Neto para Bandeirantes, com a ida do Neto para Bandeirantes, é conquistar a audiência da classe C. Desta forma, a classe C tendo no Neto e no Milton Neves um bom contraponto aos mais sérios Cláudio Zaidan e Mauro Betting. Então é ver se isso emplacará. Tá aí a grande novidade, então. O Neto agora é da Bandeirantes, tanto na telinha quanto no ratinho. Mais boazinhas da imprensa esportiva você confere na semana que vem. Mais um interlude musical dançante. Whitney Houston faz falta no cenário pop, essa grande dama cantante. So Emotional. See, I remember the way that we touched. voz do futebol, a voz do esporte na internet. Campeonatos estaduais. Campeonato Piauiense teve no domingo passado a decisão do segundo turno. 4 de julho, 4 Parnaíba 2. Na prorrogação, 4 de julho 1-0. 4 de julho campeão. E já na quarta-feira começou a decisão do Campeonato Piauiense. 4 de julho fez 1-0 no Comercial. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos ao placarzão da Série D. Sábado passado, Grupo 1, Plácido de Castro 2, Nacional do Amazonas 0. Grupo 2, Comercial do Piauí 1, Trem 0. Independente 0, São Raimundo do Pará 0. Grupo 4, River Plate 2, 13 1, Coruripe 2, Bahia de Feira 1. Grupo 5, Gama 2, Tocantinópolis 1, Vila Nova de Nova Lima 4, São Mateus 1. E Grupo 8, Metropolitano 1, Cianorte 2 e Cruzeiro 0, Juventude 1. Grupo 7, Oeste 0, Mirassol 1. No domingo, pelo Grupo 1, Vila Aurora 0, Penarol 0. Grupo 3, Porto 0, Guarani 0. Guarani de Juazeiro. Santa Cruz do Rio Grande do Norte 2, Alecrim 1. Grupo 5, Anapolina 2 e Itumbiara 3. Grupo 6, Volta Redonda 1, Aldax Rio 0. Grupo 7, Cerâmica 3, Sene 0. E nesta quinta-feira, pelo Grupo 5, Itumbiara 2, Vila Nova 0. Neste sábado tem 3 da tarde Aldax Rio e Vila Nova, 4 da tarde Tupi Anapolina, 4 e meia Penarol e Plácido de Castro, 5 horas Juventude Metropolitano, 8 da noite 13 e Coruripe. No domingo, 13 e 15 da tarde, Alecrim e Porto, 4 da tarde, Santa Cruz de Pernambuco e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Vitória da Conquista e River Plate, Formosa e Volta Redonda, Brusque e Cruzeiro, Operário e Oeste. 5 da tarde, Cuiabá e Vila Aurora, Sampaio Correia, Independente, São Raimundo e Comercial. E 7 da noite, Mirassol e Cerâmica. A classificação aponta no Grupo 1, Plácido de Castro 7 pontos, segundo Cuiabá 6, terceiro Penarol 4, quarto Vila Aurora 3, quinto Nacional 1. Grupo 2, Sampaio Correia, Comercial e Trem 6, Independente 4, São Raimundo 1. Grupo 3, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 6 pontos, Santa Cruz de Pernambuco, Guarani de Juazeiro 5, Alecrim 3, Porto 2. Grupo 4, Coruripe 9, Bahia de Feira e 13 6, River Plate 3, Vitória da Conquista 0. Grupo 5, Itumbiara 6, Tupi e Gama 5, Anapolina e Tocantinópolis 4. Grupo 6, Vila Nova 9, Aldax Rio, Volta Redonda e Formosa 4, São Mateus 1. Grupo 7, Sene 7. Dobra a língua, filha da mãe esse, hein? Mirassol meia dúzia, Cerâmica e Oeste 4, Operário 1. Grupo 8, Cianorte 10, Juventude Metropolitano 6, Brusque 1 e Cruzeiro 0. Série C teve no sábado passado pelo Grupo B, Fortaleza 3, Guarani de Sobral 1, América de Natal 4, CRB 0. Grupo C, Madureira 1, Macaé 1, Ipatinga 0, Brasiliense 2. No domingo, Grupo A, Rio Branco do Acre 2, Araguaína 1, Paysandu 2, Águia 1. No Grupo D, Brasil de Pelotas 2, Caxias 0 e Joinville 2, Santo André 0. Neste sábado, 4 da tarde, tem Guarani de Sobral e América de Natal, Macaé e Ipatinga. 5 da tarde, Marília e Madureira. 7 da noite, Águia e Rio Branco. E 8 da noite, Luverdense e Paysandu. No domingo, 3 da tarde, tem Caxias e Joinville. 4 da tarde, Campinense, Fortaleza e Chapecoense, Brasil de Pelotas. A classificação mostra no Grupo A, Paysandu 7 pontos, Luverdense 6, Rio Branco e Águia 4, Araguaína 1. No Grupo B, América de Natal 9 pontos, CRB 6, Fortaleza Campinense e Guarani de Sobral 3. No Grupo C, Brasiliense 9, Ipatinga 6, Marília 4, Macaé 2 e Madureira 1. E no Grupo D, Brasil de Pelotas e Joinville 7, Chapecoense 4, Santo André 13 e Caxias 1. A Série B prosseguiu na sexta-feira passada sua 15ª rodada com Náutico 1, Asa 0 e Paraná 1, Barueri 3. No sábado, Goiás 1, Vila Nova 1, Americana 0, Ponte Preta 2, Salgueiro 0, Vitória 2. Estreou bem o Wagner Benazzi. Boa Esporte 3, Sport 0 e ABC 1 e Casa 1. Na terça-feira, jogo pendente da 14ª rodada, Sport 2, Náutico 0. Abrindo a 16ª rodada, São Caetano 2, Goiás 1 e Vila Nova 1, Duque de Caxias 1. Hélio dos Anjos caiu no Vila Nova, que agora é treinado por Arthur Neto. Dentro de instantes, 21h, tem Asa e Boa Esporte, Casa e Guarani e Vitória Americana. Neste sábado, 4h20 da tarde, Ponte Preta e Criciúma, Bragantino e Salgueiro, Esporte Portuguesa e Barueri e Náutico. E 21h, Paraná e ABC. Passadas 15 rodadas, a classificação da Bezona aponta. Primeiro, Portuguesa 33 pontos. Segundo, Ponte Preta 29. Terceiro, Náutico 26. Quarto, Paraná 24. Quinto, Criciúma e ABC 23. Sétimo, Goiás e Boa Esporte 22. Nono, Americana e Asa 21. Décimo primeiro, Vitória, Barueri e Sport 20. Décimo quarto, Vila Nova 19. Décimo quinto, Guarani e Bragantino 18. 17º, abrindo a zona do rebaixamento, e Casa 17. 18º, São Caetano 16. 19º, Salgueiro 13. E 20º, Duque de Caxias, 4 pontos ganhos. Série A começou a 15ª rodada no sábado passado com Flamengo 1, Coritiba 0. Jael, o Cruel, salvou a Lavoura rubro-negra. Palmeiras 0, Grêmio 0. Atlético Mineiro 1, Figueirense 2. Dorival Júnior caiu fora do Galo. No domingo, Internacional 3, Cruzeiro 2. Aquele gol legal que do Cruzeiro que o Bandeirinha anulou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Santos 1, Ceará 0, joguinho ruim, o gol que o Ganso perdeu embaixo da trave. Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, América Mineiro 3, Fluminense 0, vareio do Coelho. Botafogo 1, 2, 3, 4, Vasco 0, Louco Abreu fez 2. Havaí 1, São Paulo 2, Cícero foi o cara, comandou a virada paulista. E Bahia 2, Atlético Goianiense 1. Na quarta-feira, finalmente aconteceu Santos e Corinthians pela 5ª rodada. Mas era melhor nem ter acontecido, porque não tava o Ganso, não tava o Neymar, não tava o Liedson, não tava o Júlio César, não tava o Ralf e não tava também o bom futebol dos dois lados. Pá! Para Santos e Corinthians pelo 0x0, horrorosamente péssimo da última quarta-feira. Neste sábado, a 16ª rodada começa às 18h30 da tarde com São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Santos e Cruzeiro e Havaí. 21h tem Botafogo e América Mineiro. No domingo, 16h, tem Corinthians e Ceará, Vasco e Palmeiras, Figueirense, Flamengo e Coritiba e Atlético Mineiro. 18h30 da tarde tem Grêmio e Fluminense, Bahia e Internacional. Após 15 rodadas, a classificação aponta Corinthians e Flamengo em primeiro com 33 pontos. Mas o Corinthians tem uma vitória a mais. Em terceiro, São Paulo 31. Em quarto, Vasco e Palmeiras 27. Em sexto, Botafogo 25. Em sétimo, Internacional e Figueirense 22. Nono, Fluminense 21. Décimo, Coritiba, Cruzeiro, Ceará e Bahia 18. 14º, Santos, 15 pontos e 2 jogos a menos. Faltou falar mais atrás que o Fluminense tem um jogo a menos. 15º, Atlético Mineiro, 15 pontos. 16º, Grêmio, 15 pontos, um jogo a menos. 17º, Atlético Goianiense, Havaí, 13 pontos. 19º, Atlético Paranaense, 12. E o 20º é o América, com 11 pontos ganhos. A fase brasileira da Copa Sul-Americana começou na quarta-feira com Atlético Mineiro 1, Botafogo 2. Cuca não estreou bem no Galo. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Ronaldinho entrou no segundo tempo e decidiu. E Ceará 2, São Paulo 1. Bom jogo esse. Na quinta-feira, Vasco 2, Palmeiras 0. Começou na quarta-feira a Recopa Sul-Americana, Independiente 2, Internacional 1, de virada. Mas o Leandro Damião deixou dele. 29 gols na temporada do Guriki Takita. A volta é no dia 24, quarta-feira. Saldo simples, não tem essa de saldo qualificado.

Grato pela audiência do César se despede após ter produzido, elaborado, confeccionado, apresentado e idealizado este programa de cabo a rabo, do primeiro ao último, dos pés à cabeça, passando por todo o restante, chancelado pelos meus superiores Ricardo Tavis e Luiz Fabiano Marinho. Este programa agora tem novos horários, fique atento para não se perder dele, ou para fugir deles, dependendo do caso. Sexta-feira agora a edição inédita é das 7h30 às 8h30 da noite. E a reprise 5 estrelas agora muda de horário também. Sábados, das 10h30 às 11h30 da noite. Acesse arroba voz do futebol para placares do futebol em tempo real e arroba papo de bola para interagir com este que vos fala. www.vozdofutebol.com.br. Todos os destaques da web rádio 24 horas de futebol e esportes na internet estão ali. E papodebola.com.br. Todos os dias tem os meus comentários e opiniões sobre o futebol, os esportes e o que mais vier à minha cabeça. Mande e-mails para papodebola@gmail.com. Grande abraço, até a semana que vem. E continuem ligados porque o Papo de Bola na Voz do Futebol não para! Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.